Oi, 2226. Pode, decolou 3 meses, chama o controle agora, 1908, reverde 23, 33 é pássaro. 08. Pablo Mochinha, passarinho 2223. Passarinho 2223, contato falando com o colágio, superou na SVL, vai te dar bônus. 80, avalando, passarinho 2223, dívida e restrição. Obrigado, bom dia, senhor. Só bota o meu aí, senhor. 759, nós somos 4-1-1-2-1, correção 1-2-0-8-0-1-2. 3-0-8-1-1-7-7-9. Nós, como setores de voo visual, e a convivência, posso sair. Delta estabilizado. Norte, Tango Delta, estou ligando o norte do sinal Norte-Sul e peço que o dono se ajude a passar 2 mil pés. Papai Romeu Serra Tango Delta, vento 140 graus, 09, pista 0 no 7. Para 17, Serra Tango Delta. 17, chame então para uma modificação do plano e prosseguir com as regras visuais para a pista 17. Avisão com a 17, solicita cancelamento e prosseguimento para a pista 17. Ok, então, está presente, cancelado ao 53, modificando as regras para visual. Pistão 7, o circuito para a direita, chame de base para sinal baixado e travado, certo, Tango Delta? Depois pela direita, para a pista 17, acelerada de base para final, certo, Tango Delta? Romeu Serra Tango Delta, pistão 7, pouso autorizado, vento 150 graus, 089. Cheque o trem de pouso, altímetro 021, 1021. Trem baixado e travado, ajuste 1021, autorizado pouso da 17, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, no solo 57, direito, alistar, táxi autorizado, áudio estacionado, frequência. a mensagem. Passar a mensagem, Thiago Franco. Olha, o Thiago Franco, na prova rotatória, está com o campo. Augusto, eu acho que Você acha que o centro de tráfego pode controlar o pista 17? Reporta no curso final da ONU 7, Thiago troca na posição aí do mar. Thiago Flores, pista 17, pouso autorizado, vento no 50 graus, 11 anos. Autorizado, pouso 17, Thiago Flores. Sou uma 312, estamos em identificação, está vindo chegada a bomba de ano, pode me ver se nos olhos se quiser. No solo 08, autorizado o backtrack até a hora. E a Romeu Coisa. Desceu. Colônia 312, disse para 2007, o ajuste no TR21, autorizado na ENS, vamos estabilizar. Contra 604, deixou a via, chegada aberta para Castro Pés, o ajuste no plano 31. Obrigado. Pé, mas tem dois torres, um ou no outro desse modo 95. 312, Salão 23, direita via Foxtrot, chama o som 29. 2604, passando a missão de estúdio pelo Odeca para 2 mil pés, o ajuste no 02, zona 3 ADMS, ponto seguinte. Avisou 3304. 3304, chame Torres, frequência 118, no final 95. Obrigado, 095. 0 da 1, 0. 3179, mantenha a ponte dela, irmãs e companhia com 190 nós a 1 minuto de dia. Do dia certo. 3304, onde controle? Estado, cheque o trem de fogo, vento no 60 graus, 89, ativo no 021, pouso autorizado, pico no 0. Pouso autorizado, pico 3304. 3179, observa o pouso de companhia, final, pico no 0, após a passagem do tráfego autorizado, aliás, e manter. Gente, após o pouso ali, manter, 3179.